Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fava. Edição para esta terça-feira, dia 20 de maio de 2014. A edição de hoje já cá está com mais grandes músicas, mas antes de passar às melodias em questão, quero convidá-lo a participar no nosso programa, no nosso Diga Lá ao Sr. Fado, através do nosso número de telemóvel 910106983. Vou voltar a repetir: 910106983. Pode também participar pelo nosso e-mail através do endereço geral.radioantenaweb@gmail.com. E hoje vamos trazer, nesta primeira sequência, fados antigos, como é o caso de Louco, de Alfredo Marceneiro, Rosa Enjeitada, de Maria Teresa de Noronha, e também Canto o Fado, um tema assim mais recente, pelo menos uma interpretação mais recente, na voz do fadista José da Câmara. Estes são os primeiros três fados da edição de hoje do nosso programa, espero que gostem. Tenha uma boa tarde com o Canal 1 da Antena Web.

está Canto o Fado, música de José da Câmara. Mais três fados para esta edição de terça-feira, 20 de maio. Manuel Barbosa com o conhecidíssimo fado, pelo menos por estas bandas, Duque da Ribeira. João Braga canta-nos ainda a Rosa da Noite. E Manuel de Almeida canta-nos Fado e Toiros. Assim vamos seguindo. Daqui a pouco termina mais uma edição do nosso Liga Lá ao Senhor Fado aqui no Canal 1. Vamos à música. Eu volto dentro de instantes para as despedidas. Senhor Fado. Fui passear no jardim sem saber se tinha flores. Fui passear no jardim sem saber se tinha flores. Assim passei na vida,

e até brilha a bandeirinha. Colocada à meia volta, já aprendi a maneira de cravar com arte e brilho um ferro ali à estribeira. Mesmo na cruz do moinho, um ferro ali à estribeira. Mesmo na cruz do moinho, se andar algum touro fugido, pode vir quando quiser. Se andar algum touro fugido, pode vir quando quiser. Custa mais ser colhido pelos olhos de uma mulher. Custa mais ser colhido pelos olhos de uma mulher. E pronto, ouvintes, chegamos ao final de mais um Diga Lá ao Sr. Fado, agora com mais três fados, mas antes deixe-me só mais uma vez recordar que pode participar e, bem, enfim, convidá-lo a participar no nosso programa Diga Lá ao Sr. Fado, de segunda a sexta, mais ou menos por volta deste horário, 18 horas, pode enviar-nos a sua mensagem para o nosso endereço de e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou também participar no programa através do número de telemóvel 910106983. Só recebe chamadas. Vamos à música com mais três temas. Este bem conhecido, não é? O Carlos Ramos com a biografia do Fado. Logo depois, Gaivotas do Meu Tejo, do Carlos Zell. E Espelho do Mundo, o Fado Menor do Porto. Carlos, aliás, Pedro Moutinho, a fechar a edição de hoje do nosso espaço radiofónico, que nos traz então esta bonita melodia, Espelho do Mundo. A base instrumental, como já aqui disse, é o Fado Menor do Porto. Fique bem ouvinte, o nosso Diga Lá ao Sr. Fado termina por aqui hoje, claro, mas regressa amanhã, quarta-feira, mais ou menos por volta deste horário. Fique bem, um forte abraço para si, muito obrigado pela sua presença. Até amanhã, estimado ouvinte. Perguntam-me pelo Fado. Eu conheci, era um ébrio, era um vadio, que andava na moraria, talvez ainda mais magro que um cão gado, ia dizer que era fidalgo, por andar com a fidalguia. O pai era um enjeitado, que até andou embarcado nas caravelas do Gama. Um malandrajado e sujo, mais gingão do que o marujo dos velhos bicos da Alfama. Pois eu sei bem onde ele nasceu, que não passou de um plebeu, sempre a puxar para a vaidade. Sei mais, sei que o Fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Perguntam-me por ele. Eu conheci-o num perfeito desvario, sempre amigo da balbúrdia. Entrava na moirama horas mortas, ia abrir as meias portas, era o rei daquela estúrdia. Foi às esperas de gado, foi cavaleiro afamado, era o delírio no entrudo. Naquela vida agitada, ele que veio do nada, não sendo nada, era tudo. Pois eu sei bem onde ele nasceu, que não passou de um plebeu, sempre a puxar para a vaidade. Sei mais, sei que o Fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Sei mais, sei que o fado é um dos tais, que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Gaivotas do meu Tejo esvoaçando ali, bem junto ao cais da minha vida, enquanto os lenços brancos acenando vão dizendo adeus da despedida, enquanto lenços brancos acenando vão dizendo adeus da despedida. Gaivotas das asas brancas que eu bem via bailando junto ao cais e nevoado, foram testemunhas de que um dia tu me deixaste ali abandonado, foram testemunhas de que um dia tu me deixaste ali abandonado. Partiste e não disseste se voltavas, o que eu sofri ao ver-te assim partir. Tanto tempo passou nas madrugadas, no meu quarto sozinho, sem dormir. Tanto tempo passou nas madrugadas, no meu quarto sozinho, sem dormir. Vou todas as manhãs ver se te vejo, quantos dias perdi naquele cais, esperando ter de ti um longo beijo. Mas sei, amor, que tu não voltas mais. Esperando ter de ti um longo beijo. Mas sei, amor, que tu não voltas mais. Olhos quentei, meu Deus, meu ser tão profundo. Fechei os olhos, quentei, meu Deus, meu ser tão profundo. As lágrimas que então neguei era um espelho do meu mundo. As lágrimas que então neguei era um espelho do meu mundo. O mestre do meu olhar foi a vida que abracei. Mestre do meu olhar foi a vida que abracei. Senti minha alma acordar.